eu consegui. O sonho não existia, vivia a vida. E agora o que eu digo inspira outros a seguir. Espero conseguir esquecer as promessas vazias de voltas passadas. Alguns para sempre duram quase nada. E algumas palavras cortam mais que espada. Prefiro o meio vazio que o teu inteiro nada. Eles não querem ver sorrisos, por isso que eu vou pular. Isso não vai me abalar. Posso não saber cantar, mas enquanto alguém precisar, eu solto a voz como se fosse ópera. Faço isso desde que eu era criança. Eu faço isso por aqueles que não alcançam. Eu não falo de bala, eu falo de esperança. Uma lembrança boa pra você. Faço todo dia valer. Não deixe o seu sol morrer. Essa nuvem vai passar, tempo bom vai chegar. Mas até lá, vamos deixar chover. Mama, don't you cry anymore.